incorrendo nos maiores atos de bravura, providenciando pra você as coisas mais absurdas, os comentários mais inúteis e as informações que ninguém queria. Estamos de volta aí, o Zé Roberto, BKJRP, Lorde 7, quem quer que seja a alcunha desse camarada, transmitindo mais um podcast saindo diretamente direto aqui do microfone, cuja ponta está quebrada, e se eu encostar muito a boca, eu tomo um choque, como foi da última vez, que você não percebeu, porque você é muito burro. Vamos começar o podcast de hoje, rapidamente, falando de todas as gruselhadas, coisas importantíssimas hoje pra você. Caralho, eu não fiz cocô antes de vir gravar, então estou com a bosta na boca do cozinho. Tá parecendo que a topeira vai sair do buraco, tá com a linguinha pra Brasil. Tá bravo hoje, então, mas isso me deixa com um pique pra falar logo. O cara vem gravar o negócio quando tá de caca. E tá com, fica com pira, vou fazer isso aqui com pique. Você sabe, eu fiz curso de locução na Rádio Oficina, né, lá na Vila Mariana, né, na Rosa, sei lá que... Que biboca que é aquele lugar ali. E eu tinha muito contato com a rapaziada, porque eu era um camarada muito dado. Fuma, filha da puta. Eu era amante, eu fiz amizade com os caras, e cada um tinha um método diferente de fazer locução, né? A minha locução era uma coisa mais espalhafatosa, mas eu gostava mais de fazer produção de rádio. Eu pensei que com os equipamentos disponíveis hoje em dia, tal, mas essa minha placa Audige aqui é uma boa, dá um som fodido, mas pra mixar, meu amigo, que merda. Por isso que eu tenho que começar o... Ele começa com o BG, com o background. Começa com essa música de abertura de heroísmo, aí tem que ir abaixando, aí depois fazer a inserção, porque não dá, eu não consigo enfiar aqui. Ai, que coisa gostosa. Eu não consigo conectar os equipamentos, né? É, fazer mixagem certinho, aumentar, diminuir o volume, senão eu fazia uns efeitos malucos. Eu tinha antigamente um computador que funcionava, alguns podcasts antigos que você ouviu aí, ou se você não tem pão no seu cu, nós tínhamos aqui umas possibilidades maiores, mas agora com essa tecnologia não dá, tô falando bem depressa porque o cu tá foda. Vamos começar hoje falando sobre celulares. Tem um pessoal lá do... Opa! Tem um pessoal lá, um amigo lá da minha mulher, lá do serviço dela, incrível que parece, tem uns loucos que ouvem essa merda, né? Tem uns dois, três loucos lá que gostam de ouvir. Pobre infelizes, né? Eles vêm ouvir isso aqui. Então, eles estão comprando celulares, né? Um deles, o Duzinho, né? O Eduardinho. Né? O Eduardinho é foda. Ele virou pra mim e falou assim, olha, eu fui na... A Tim me chamou, querendo me dar um celular novo. Eu falei, opa, deixa eu ver. Ah, ele ganhou um Sony Ericsson. Eu sou macaca de celular, né? Eu gosto de celular... Mas eu reconheço que 98% dos celulares são inúteis, né? Por exemplo, câmera. Por que você precisa de câmera? Ah, pra você fotografar as coisas no dia a dia. Tudo bem. MP3. É pra ouvir música. Mas você usa a câmera em MP3? Não, né? Vamos pegar aqui o meu celular. Meu celular é velhinho, viu? Meu celular é um cansado. Até me esqueci a marca dele, né? O que ele tem aqui? Tem despertador, agenda de telefone, recebe via mensagens, tem ferramentas, configurações. Ele faz um monte de coisa, eu não uso nada. Pra ouvir MP3, eu tenho meu aparelho MP3 aqui, o chinesinho, de 2 GB, que agora subiu, né? O dólar disparou tudo, fudeu tudo. Agora essa porra tá 70 pau. Mas na época eu paguei 30, 40. Aguenta bem o desgraçado, viu, meu? Infeliz segura legal, toca uma música, eu boto ali uma alcalina. Nossa, eu ouço tranquilamente por horas. Aí eu paro, né? Deixo o bichinho em paz. Essa semana agora eu vou comprar umas recarregáveis alcalinas, né? Isso daí daria um outro podcast, falar das picaretagens dessas pilhas alcalinas. Mas vou dizer rapidamente, você não compra, você vê assinando no Mercado Livre, aquela de R$1, R$5, aquela... No meu, você não compra, aquilo é picaretagem. Alcalina boa é Rayovac. Alcalina recarregável, que tem, viu? As recarregáveis, o Rayovac, a nossa queridíssima Duracell, famosíssima aqui, né? E a Philips, essas três. A Sony, eu fico assim que a Sony tá muito falsificada, sai fora. E compra em loja especializada, compra em loja decente, não vai comprar na 25 de março, nos camelô. Porque eu já vi por aí, pilha recarregável por R$1, tem, vai no Mercado Livre que você acha, é falsa. O que os caras fazem? Os pilantras, a indústria, ao invés de reciclar essa merda, elas recolhem essas baterias antigas, né, devido à legislação dos gringos, eles recolhem e revendem. Bem, não, vai lá, compra um cara, vai lá, compra o lote. Aí o que acontece? Ele tira o encapsulamento encapsulamento. Ai, tudo agora no encapsulamento da Negrana. Ou eles tiram o rótulo, né, da pilinha e botam o rótulo dele e vende assim mesmo. Eles são picareta. Essas bateriazinhas Eugene. Eu tinha uma aqui, mas a patroa levou, né? Ela estava usando. Algumas até seguram, mas elas já estão gás, já estão no osso, já não aguenta mais nada. E tem aquela miliamperagem dela, vai até 800, 900 e pouco, milzinho. Os caras já colocam lá na capa 2.400, 2.400 miliamperes, ou seja, é picaretagem. De volta ao esquema do celular, esse meu coleguinha virou, não, porque eu ganhei um celular novo, olha que bacana, Sony Ericsson. E esse Sony Ericsson é bonitinho, toca MP, mas ele não usa nada, cara. Ele não usa nada. Sabe o que é a palavra nada? Significa coisa alguma, nada. Ele usa para receber e fazer telefonema. Porra! Então para que ele quer esta merda? Porque ele é um idiota. Ele é manipulado pela mídia. Eu já vou chegar também essa hora falar um pouco sobre mídia para você. Ele é manipulado pela mídia, que todo mundo está comprando celular, né? Todo mundo adora comprar celular. E não tem nada, um mano nosso falou no Messenger, né? Falou que uma grande verdade sobre celulares. O celular é uma máquina que não tem nada. Ela agrega a maior quantidade de coisas inúteis e nada e se torna um objeto de consumo. Pô, tocar MP3, reproduzir filmes, baixar tons, fazer música. Meu, tudo isso é inútil. Tem um amigo meu que caiu no mundo, ele falou pra mim, não, Zé, celular é pra você falar. Eu concordo, celular é pra falar. Claro que a gente precisa de uma agendinha, é bom pra coordenar os telefonemas da rapaziada, um bina pra indicar quem ligou, mensagenzinha na caixa postal, tudo isso vale a pena, é importante. Poderia ter no celular, né? Se os caras quisessem, podiam pôr lá, mas tudo bem. Né, bom, a tecnologia vamos respeitar, mas acontece que tem muita coisa inútil. Jogos no celular, você já jogou no celular? É horrível. De vez em quando eu queria enfiar uns jogos aqui no bichinho, no meu Motorola, ele jogar é bacana, mas meu, o teclado é uma merda, ele não é pra isso. E é tudo lance de marketing. Esse o Eduardinho, chegaram pra ele, o Duzinho, né? Chegaram pra ele a Tim e falaram, não, troca seu celular, deixa eu te dar um novo. Eu, como novo? Não, te damos esse aqui, olha que bonito, que perereca, ele cresceu, olha aí, eu quero. E eu não vou negar, o Sony Ericsson é um aparelho muito bonito. Você passa a mão assim por ele, por cima ele muda a música. É tudo besteira, né? O fone de ouvido da Sony é fantástico, é uma sonoridade incrível. Ele não ouve música. O filho da puta do moleque não tem nem MP3 no computador dele. Aliás, não tem nem computador. Mas ele se deixa levar pelo apelo, né? Como as pessoas são manipuladas, né, velho? Puta que pariu, todo mundo vai no bico. Veja aí na tua empresa, veja aí na sua escola, veja aí na sua vizinhança, entre seus amigos, como o pessoal é levado no bico. A operadora chega pra ele e fala, não, você, eu te dou um celular novo. Presta atenção, te dou um celular zero, você não precisa pagar nada. É mesmo? Olha que bonito que é o celular, ó. O cara cresce, olha aquele display. Olha, tem jogos. Você pode navegar na internet, pode pegar isso aqui. Você nunca vai usar absolutamente nada, porque tudo é cobrado, né? Pra você baixar MP3 é cobrado. Se quiser mudar de operadora, não são todos os celulares que são desbloqueados, viu? Não são todos. Aquela Oi, né? Eu já vou chegar na Oi. Já, meu, não é bem isso. Tem os seus, né? Tem uma tabelinha. Tem alguns que você desbloqueia através do e-mail que você digita. O e-mail é a identidade do teu celular, né? O númerozinho dele, né? Que é um códigozinho especial. Você digita asterisco 06, código jogo da velha, aparece lá o e-mail, guarda isso. E de repente roubaram o celular, você liga no operador, ó, meu e-mail é tal. Mas tem na embalagem lá do celular, tem lá o e-mail, eles bloqueiam. Pelo menos o vagabundo não vai usar teu celular, mas se eles quiserem, eles mutretam isso também. Mas enfim, o camarada ficou todo entusiasmado, pegou o celular e tal. Todo feliz, todo alegre. Mas, meu, ele achando que não ia pagar nada. Os estadunidenses, os gringos, os que vocês chamam de americanos, mas não são, eles são estadunidenses, eles têm um ditado muito sábio, que diz assim, não existe almoço grátis. Ninguém te dá nada de graça. Você vai achando que... Isso daí, essa frase nasceu lá de Las Vegas, no estado de Nevada, em que os grandes cassinos oferecem almoço grátis. Você chega lá, você se hospeda, o almoço, o jantar, tudo de graça, você enche o cu de tanto comer. Mas o que eles querem? Que você jogue. Porque a partir do momento que você coloca a tua moedinha ali no caça-níquel, que você vai lá, meu, fudeu. Você vai achar que, meu, eles ganham dinheiro assim. É um direito deles. A mesma coisa o celular. Não existe almoço grátis, não existe celular grátis. Existe celular subsidiado. O que acontece? Você faz um plano que você paga cinquentinha por mês e eles te dão um celular. Você acha, puta, negócio fantástico e tal. É, mas aquele celular que está saindo de graça é obsoleto. Aquele celular que eles estão te dando, que não estão trocando o teu celular para você ter uma... Meu, não é obsoleto, mas você vai estar pagando pela conta. Não é de graça. E você vai estar pagando também pelas ligações que você for fazer, pelas músicas que você, pelos tons que você baixar, pelas fotinhas que você baixar, pela foto que você tira, você manda para a namorada, manda para o diabo que o carregue. Meu, tudo isso tem custo. E é aí que a operadora ganha. Só que você é bobão, né? Todo mundo adora celular. Quem que não gosta? Puta, é uma delícia. Eu me lembro que alguns anos o celular custava 3 mil reais, era uma fortuna. Agora você vai ali na Americana, tá por 50 conto, você compra um bonitinho. Não tem câmera, não tem MP3, mas funciona que é uma beleza. E você fala, você bota um chipzinho lá de 5 conto, e beleza. Mas qual é que é o esquema? O esquema é você ficar atento para você ver se qual é a operadora que mais pega na tua região. Lá na empresa da minha mulher, todo mundo tem TIM, Vivo, e agora crescer um olho em cima da Oi, que tá aquelas promoções, aí fala de graça, aí não sei o que, só que o chip deles custa 20 conto, a Oi tá entrando pra quebrar a perna em todo mundo. Não se esqueça que a Oi também comprou lá o filho do Lula, com aquele rolo todo lá, né, da Brasil Telecom. Eles estão querendo entrar aqui pra quebrar todo mundo e dominar o mercado. Não é uma empresa santinha, só que eles já te dão um chip, você experimenta por 33 meses. Isso é tática de traficante de drogas. É muito sério isso, negada. Né, porque o traficante chega assim, você tá dizendo, não, tô aqui uma carinha pra você, uma carinha. Cocaína é bom. Ai, que pouco gostoso. Ai, eu sou o rei do mundo. Fica todo entusiasmado, todo feliz, alucinado. Aí passa, né? Pô, não é que o bagulho é gostoso? Ah, mas eu não quero. Ai, bobagem. Aí o traficante fica, não, cheira mais um pouquinho aqui, ó. Toma uma carinha, tá? A presencinha. Faz uma presença. Faz uma presença. Dá uma, você cheira. Aí você sabe, não é que o bagulho não é tão ruim assim, né? Até que é gostosinho, dá uma coceira aqui, não é nada demais. A terceira vez te dá a terceira presencinha. A terceira presencinha, você já gostou do bagulho, você já gostou, você quer mais, você tem que pagar. Aí que ele te pega. O celular é a mesma coisa. A Oi está fazendo o seguinte: não, você compra aqui o nosso chip, você fala 3 meses de graça de celular Oi para Oi, você não precisa pagar nada. Porra, mas onde é que os caras capitalizam isso, né? De onde que, né? Na venda do chip, negão. A Claro tem o seguinte, se você fizer um cadastro lá com eles, pagar uns R$9, você fala de Claro pra Claro pagando 6 centavos o minuto. Eu sou usuário da Claro, pra mim, porque eu só falo com a minha patroa, com 2, 3 amigos, e todos eles têm Claro exatamente pela essa condição, pagar pouquinho. E se você pagar pelo celular comum, por conta, você vai pagar um e pouco a ligação. Então, puta, são 50 minutos ou menos, né? Porque você falando, queimou. Meu, é muito caro. Mas ao mesmo tempo, quando você paga 6 centavos, você está pagando um preço razoável e equilibrado. Mas não, para o Eduardinho, para todos esses idiotas que estão atrás da Oi, o mais importante é você ter vantagem. Quer ter vantagem em tudo, certo? É a lei de Gerson, né? O negócio aqui é ter vantagem em tudo, certo, companheiro? Então, ter vantagem em tudo, vou ter vou ganhar meu dinheirinho. E o trouxa vai, só que a empresa ganha na venda do chip. Você se cadastra, eles vão te enfiar no mais coisas, fazem sorteios, fazem brindes, e te dão um puta celular de ponta, te dão, entre aspas, como eu acabei de falar, e nessa você cai na conversa dos caras e pronto, ficou lá. É pelo vício. Essas empresas, elas não são desonestas, elas são safadas. Elas são muito espertas. Então, esta parte do podcast quer dedicar a você, que você é meio bobão, que você é meio burrão, você vai no esquema desses caras, você toma no cu nessas coisas, hein? É, nós tivemos agora uma pausa emergencial. Tô falando que nem parecendo um bispo católico. Uma pausa de tranquilidade, harmonia. Agora é espírito. Aquela coisa assim mesmo, porque o cocô saiu, eu fui lá e não deu tempo. Não, deu tempo, senão me borrava tudo. Fui lá, fiz o meu cocôzinho, foi-se tudo embora, estou tão leve. cheio dos augúrios superiores. Puta merda, vou ter que voltar aqui pra ouvir o que eu tava falando, peraí. Muito bem, já me localizei, já sei onde é que eu tô, vou falar agora do Fórum MBB. É interessante, eu era muito frequentador assíduo daquele fórum, porque como você não sabe, vai ficar sabendo melhor, eu curto muito quadrinhos, li muito, me alfabetizei com quadrinhos, com tudo aquilo, mas é com tristeza que eu vejo que o maior fórum de quadrinhos da América Latina virou um antro de molecagem, né? Não que antes ele não fosse grandes coisas, né? Mas é antro de moleque, né? E de pior, daquele pior tipo de moleque boy retardado, né? Um moleque boy retardado no sentido de que ele não tá afim de mais nada, não sei, de zoar. Eu gosto de zoar. Eu gosto de fazer bagunça. Yeah. E os meus amigos, os mano. Força, desgraçado. Os mano, eu gosto dos mano, eu com meus amigos, é gozação, e bebebe, e bebebe. Meu, é interessante como a internet faz aparecer o nosso melhor, mas na maioria das vezes só aparece o nosso pior, né? Quando você tem um fórum, é para você congregar pessoas do mesmo pensamento, visando o mesmo objetivo, né? Quando você faz um fórum sobre Senhor dos Anéis, vão lá os fãs babão, as gordinhas retardadas. Sempre tem uma gordinha. A gordinha retardada, o babacão. Mas no decorrer disso tudo vão se formando pequenas lideranças, né? Pequenas pessoas é bom, né? Pequenas lideranças que vão conduzindo o fórum para alguma coisa maior, né? Não, o MBB não. O MBB ele entrou na grana com o negócio de anúncios, de banner, não sei o quê. E virou o quê? Como disse um palhaço. Um filho de uma puta sifilítica. Isso aqui é um boteco. Isso aqui é meu boteco. Eu vim aqui num boteco. Como se a vida dele fosse um bêbado. Não, não é isso. A internet é pra você trocar ideias. Não tô querendo impor vontade nenhuma, né? Não tô querendo falar, não. Não sou melhor do que ninguém. Mas a internet é pra você trocar ideias. Pra você fomentar um pensamento. E por mais esculachado que fosse o BK, ou seja, eu... Até que eu falava uns negócios bacanas, tanto que muitos de vocês que estão me ouvindo agora vieram lá do fórum, estão me ouvindo. Mas o que acontece? Mudou o poder e entrou lá uns retardados, uns quatro retardados. A barra pesou tanto que os caras bons, os que tocavam o fórum pra frente, foram saindo. E ficou o quê? A escória, os babacas. Os imbecis, né? A barra é tão perrada que até o Leorade, que não era grande coisa, que o Leorade é um babaca, é um imbecil, até ele não aguentou, né? Fala, porra, isso aqui tá demais, ele saiu fora. O que tá havendo, né? Isso é uma das demonstrações do que acontece quando esses burguesinhos, filho da puta, bota a mão num sistema democrático, num sistema meio anarquista e impõe a sua vontade. Qual é a diferença desses moleques para a turminha do Fórum Valinor? Que é aquele bando de viadinho falando de Senhor dos Anéis e Tolkien e bereré para a comunidade dos colecionadores de Perry Rodan, lá do Orkut. Qual é a diferença? A diferença é que o pessoal do Perry Rodan são senhores de idade. São senhores com uma certa vivência, com mais de 40 anos nas costas, que tem uma, né, uma postura um pouco melhor. Mas mesmo entre essa turminha do Perry Rodan, tem sempre o babaca, né? É impressionante. O babaca do mês, aliás, o babaca do podcast que eu estou elevando a categoria de babaca, mas ele sempre foi, é o Jean. Não, um cara que faz quadrinhos aí, umas tirinhas do como é que é, desbravadores, descobridores, da puta que eu pariu, até esqueci o nome do bagulho. Meu amigo, que cara babaca, babacão, babaca. Babaca no sentido que é o seguinte, eles fazem lá um gibizinho lá com o outro camarada lá, um desenho bonitinho, um desenho simpático, mas meu, que ficção científica velha, cara. Tem um filme chamado The Wild Wild Planet, que foi feito em 60 e pouco na Itália. Você vê o que acontece, aquela visão de retrofuturo, né? O que é um retrofuturo? É uma visão tipo Jetsons. Era assim que os caras viam o futuro na época, né? Que casas, prédios super flutuantes, carros voadores. Ou então você vê lá o Metrópolis nosso querido Fritz Lang, né? Aqueles prédios fantásticos, imensos, gigantescos, poderosos, e os aviãozinhos passando assim. Meu, isso é um retrofuturo, uma visão distorcida de como seria o futuro. E pro camarada, o futuro, o que acontece? São naves espaciais que parecem chapéu. É um troço feio. É um troço esquema, uma nave espacial feita de chapéu. Os astronautas com aqueles capotão, aquelas roupas pesadas pra caralho, né? Tudo. Aí o cara tira o capacete, tá lá um astronauta de óculos e cabeludo. Meu, você não pode ter cabelo no espaço, porque você balança assim seu cabelo, ó. Sai fiapinho, sai sujeira, e aquilo fica flutuando, porque não tem gravidade, né? Aquela merda entra no teu olho, entra no teu nariz, a NASA manda todo mundo cortar o cabelo. Claro que para apresentar para a imprensa, eles dão um jeito, mas lá no espaço não pode. E segundo, no futuro, cara, o cientista tem óculos. Meu, não existe operação de miopia naquela merda daquele futuro. E aí você vai vendo outros anacronismos, outras distorções. Não, mas a cabeça do camarada, aquilo é perfeito. Não, porque eu publiquei pela Escala, bela merda. Também publiquei 15, 20 revistas pela Escala. E também tomei 20, 15 calote do Ercílio da Escala, porque não paga. Aliás, a gente publicou, eu e o Peugeot, a gente publicou fanzine, pirata, fizemos revistinha pornô pela Escala. E tomar um monte de chapéu, precisamos ficar enchendo o saco do cara. Isso aí ele esquece, né? Isso aí o Jean fala, fica mal, né? Não, eu recebi elogio do Franco de Rosa. Puta, o Franco de Rosa é mano nosso, trabalhamos com ele várias vezes, mas o Franco não manja nada. Ele tem um puta cabidão de conhecimento de quadrinhos, ele manja, mas é coisa de coisa velha. Ou seja, o Jean começou a falar do pessoal que não, que eu fui elogiado pro fulano, pro cicrano. Aí tem uma hora que ele fala, a Elza Keiko falou que você é feito de despeito. Aí você vê como é que funciona a cabeça do camarada. Como as pessoas se vendem pelo poder, né? Como eu não posso falar na comunidade lá do Perry Rodan, eu falo aqui, Perry Rodan, Rodan, sei lá, eu falo aqui, que é o quê? Eu não preciso do apoio dessa gente, eu quero que essa gente seja morta. Eu quero que passe um caminhão por cima, estourando a cabeça de todos eles, eu vou lá com uma caixa de rojão pra comemorar, porque esta escória, filha de uma puta que arrebentou com o quadrinho no Brasil. Vamos começar só pela Elza Keiko, passando rapidamente. Você sabe o que eu penso dela, como eu considero ela uma nulidade. Eu tô há 20 anos nesta merda de mercado, eu jamais me submeteria a ser editor para receber R$1.200 como ela recebe. Isso é uma humilhação. Quem devia estar lá era o próprio Franco de Rosa, que o Jean bajula tanto. Mas o Franco ganhava 4, 5, 6 mil reais, nós fazíamos um trabalho impecável. Tinha umas cagadas meia louca dele, mas saía bem. Mas o Ercílio chutou ele para colocar 2, 3 molequinhos, que são o quê? Serviços, submissos. E o Jean quer isso, ele quer o elogio, ele quer a paparicação. Eu quero que todo mundo me adore, porque eu sou uma pessoa muito, eu sou um artista. Eu faço uma ficção científica de vanguarda, da vanguarda ao meu cu que é a vanguarda, e olha que tá lá embaixo, ele é sujo. Então o que que acontece? O camarada, ele se vende pro sistemão, foda-se. O problema dele, ele quer ser bajulado, meu pau no cu dele que seja. Se ele quer pular de um prédio, se ele quer fazer uma operação transexual, se ele quer morar no Amapá, vá pra puta que pariu, seja feliz. Só que o que fode é que você não tem o direito de mandar calar a boca, né? Né? Porque eu vou abrir minha boca, eu vou criticar mesmo e vou apontar pra rapaziada da comunidade. Porque você virou pra mim, chamou que o meu leitor é viadinho, e falei mesmo, quem conta aquela merda é viadinho mesmo. É babaca, porque aquilo é uma bosta. Qual é então a solução que José Roberto traz para vocês, meus considerados fãs de ficção científica? Eu quero simplesmente que vocês façam o seguinte: vá tomar no olho do seu cu, porque eu não sou resposta para nada. A resposta está em você, seu babaca, que fica lendo ficção científica velha, olhando para trás, como disse um cara, nos anos 70, ficção científica, não sei o quê, mas foi caindo, foi parando, parei de ler. Eu não parei de ler. Eu não parei de ler, ainda quero ler mais. O problema é que eu não tenho acesso, porque este maldito micromercado da ficção científica é dominado por um bando de vagabundo, porque eles são... O Brasil é uma casa grande, né? É uma casa grande com a senzala lá no fundo, que é o terceiro, nós aqui, nós estamos aqui na fora. Mas essa turma da ficção científica é aquele nerd babaca que dava o cu pro cavalo lá no meio do gasto. Então, cara, deram poder pra ele. Até hoje ele tá falando de Guerra nas Estrelas. Teve a JediCon, ele se sentiu todo especial porque ele era do Império. Ele era o Império. E compra aquela espada laser, tá fazendo. Eu sou amigo do dublador do Guilherme Briggs. Eles dublam Mickey Mouse. Eu não tenho. Fazer essa voz é foda. Eu não tenho o menor respeito por esse tipo de pessoa. Eu não levo a sério nada. Eu leio o livro de vampiro. E pra mim, não interessa. Eu quero que morra toda essa intelectualidade de bosta que fez as histórias em quadrinhos um gueto onde ele pode se sentir o reizinho da bosta. Eu tô na bosta, mas eu sou rei. Eu mando na merda porque a merda é minha. E ao fundo meu papagaio grita. Tudo isso, meu, eu quero que essa gente morra. Mas o que eu fico indignado é que o leitor também pensa assim, né? O leitor de ficção científica, eu vou explicar pra você, porque eu fui criado na ficção científica, né? O meu padrinho, quando a gente via, ele era muito amigo da minha família, lógico, ele me dava alguns livros pra ler. Foi por ele que eu conheci o Perry Rhodan. O terceiro, quarto volume, ele me dava de monte. Eu li aquilo pra cacete, só que aquela merda eu tinha 12, 13 anos. Ler aquilo agora é como se eu me sentisse no museu. Eu me sinto mal lendo coisa muito velha. Não que a coisa velha seja ruim. Não, pelo contrário, eu tenho um imenso respeito pela ficção científica antiga. Arthur C. Clarke, Philip K. Dick, Alfred Bester, nossa, fantástico. O próprio Douglas Adams, porra, o Douglas Adams apareceu no Monty Python. Isso aí, 73, 74, meu. Passou água debaixo dessa ponte e nego não conhece nada. Se eu falar pra eles do Yukito Kishiro, hã? O cara não faz a menor ideia do que se trata, mano. E tá lá, no, eu vou no Sebo, vai ver o quê? O Bic do Cadique, o Bic é de 63, 68, troço velho. Não que seja um negócio ruim, não, pelo contrário. Só que o mundo foi mudando, e a ficção científica foi minguando. O que, que aconteceu? As editoras de boyzinho roubaram a ficção científica, que antes era um esquemão popular, né? Era uma literatura pulp em sua essência. Não, pegaram pra eles e agora virou cult de um pseudo-intelectualismo vagabundo. É a mesma coisa que vocês da turminha dos anos 80, vocês pegam lá aquelas chapinhas pra colecionar, o Bingola Disney, que era, ah, isso aqui é cult, meu, isso é pop, cara, isso é de todo mundo, isso não é seu, não é do teu grupinho. Guerra nas Estrelas não é seu, por mais que você queira trazer para o seu grupo, para você fumar sua maconhinha, enquanto ouve lá, assiste 2001, Odisseia no Espaço, meu, isso é velho, cara. Isso é coisa de velho maconheiro, safado, pilantra, anacrônico. Enquanto isso, lá fora, na revista Analog, ou mesmo na Inglaterra, no Japão, a ficção científica tá bombando geral. Tá indo pra caramba, como é que você vai falar isso pra um camarada, que ele vira pra você, ah, ficção científica no Brasil nunca vendeu, e no mesmo tópico acima, tá o dono da comunidade, não, Perry Rhodan vendia 100 mil exemplares, e o babaca é baixo, ah, ficção nunca vendia, claro que vendia e vende, mas o que acontece é que o autor nacional se perdeu, ele perdeu o referencial do público. É a mesma, meu, é interessante como isso acontece em toda parte, cara. Nos quadrinhos o autor nacional perdeu o referencial. O Marcatti, que ele fazia aqueles quadrinhos escroto pra caralho, né, aquelas nojeiras. Eu conheci o Marcatti no lançamento da revista Circo, né? Conheci, trocamos uma ideia, puta rotão, brigando, mas a gente se deu bem e tal. Todo aquele ambiente todo boizinho, todo Vila Madalena, todo fedorento. Tava um Marcatti espreitando, mostrando os fanzines, ele disse, é, tal. Mas na primeira chance que teve de publicar, ele já se anulou. Já ficou no cantinho dele, ficou quietinho, parou com a escrotice. Publicou a escrotice, claro. Mas ficou quietinho, foi ficando na boa. Mutarelli, eu não sei como tem gente que gosta do Mutarelli. Eu acho o Mutarelli um pé no olho do meu saco. Puta troço chato, besta, Vila Madalena, até o Cogaúcho, eu sei que você gosta do cara, mas aquilo é uma merda, cara. Puta troço chato, eu assumo, eu gosto de coisa divertida, eu gosto de gibi pra gente se divertir, pra gente curtir, não pra ficar tendo elucubrações. Claro que no gibi cabe isso, claro, mas o problema é que é só isso. Não tem mais nada. Quando que sai aqui o mangá do Aqua World, do meu amigo Kishiro? Meu, não sai, meu. Nunca vai sair. Aquele, o gibizinho da Alita Battle Angel, o Agam, saiu pela JBC. Um tratamento editorial porco. A versão que eu fiz lá pela Comics estava melhor. Por quê? Quem cuidou fui eu e o Franco de Rosa. Saiu um gibizinho acessível, bonito, bacana, com uma capa caprichada. A JBC lançou, mas lançou merda. Aquele negócio de capa dupla, que parece, imitando um mangá, um papel, um jornal fininho. O formato do gibi era tão fino que enrugava. Meu, era uma merda. Aquilo lá não poderia ter nunca. Mas lançaram. Nunca poderia ter sido lançado daquele jeito, mas lançaram. E foi um fracasso de vendas, né? Encalhou pra caralho. Depois eles vendiam o bloco de coleção a 10 contos. Você acha alguns sebos ali perto da Praça João Mendes? Tem lá pra vender. Ou então, que fim levou? Veja bem, olha só. A coleção Argonauta começou em 1956 e sai até hoje na ficção científica. Meu, e não vem pra cá. Não tem, e tá rolando em Portugal. Tá indo na. Ah, mas Portugal. Meu, Portugal não quer dizer nada. Não porque eles têm grana. Não é isso. É porque eles têm mercado. Eles trabalham o mercado. Eles não têm editoras canalhas e leitores filhos da puta que se vendem a editoras canalhas. Que a primeira coisa que essa turminha faz quando publica um livro é se vender, né? O autor de quadrinho nacional é a mesma merda. Você pega lá a turma do Areia Hostil. É que nós somos. Isso é uma revista alternativa. A gente faz gibi alternativo. Nosso trabalho é alternativo. Mas no que aquela revista dos super-heróis, daquela editora. Bosta daquela editora lá, sei lá o nome daquela merda, da Europa, sei lá. No que fala deles, os camaradas se abrem. Ai, eles se abrem que nem girassol, né? E se arreganham. Ai, eu fui citado na revista dos super-heróis. Ou seja, o alternativo no Brasil não é alternativo porra nenhuma. O alternativo no Brasil, ele quer se vender. O alternativo no Brasil é aparência, é conversinha de viado. Eu sou alternativo, faço poesia alternativa. Se botar um dinheiro na mão dele, rapidamente ele vai chupar o pau do primeiro que aparece. Então eu calculo que é uma endemia, né? Acho que isso tem a ver com a formação do país. Enquanto que os gringos, os estadunidenses, eles têm o direito de porte de arma porque a Constituição deles prevê isso. Mas, ai, que tem contra a violência. Não. A arma é para eles se protegerem do Estado. Porque o receio deles não é só o semelhante, o louco que pula a janela para roubar e não sei o quê. Não. O grande medo deles é o Estado, que o Estado ele se verga ao poder, né? E os fundadores da nação souberam disso e deixaram, não, você se garante com isso. Não posso dar mais, mas você se garante com isso. Aqui no Brasil, não, a nossa formação é de ser capacho. E de ser reizinho. Ou a gente vai ser escravo, tipo Elza Keiko, né? Ou você vai ser reizinho, tipo Jean. Você quer mandar? Mas todo mundo é escravo na bosta, é reizinho na bosta e só sai merda pra tudo quanto é lado. Não sobra ninguém sem um rastro de bosta no cu. Às vezes eu acho que sou eu. Tô errado, né? Eu falei, porra, será que eu tô fazendo isso certo? Pô, não tem cabimento, só eu tô reclamando. Porra, mas aí eu me lembro da frase do Nersão: toda unanimidade é burra. Quando todo mundo tá concordando com alguma coisa, é porque tem coisa errada. Se não tem ninguém falando dos quadrinhos, tem errado. Tá todo mundo falando, não, tá bom. Como é o caso de você lançar um gibi a 60, 90 reais. Meu, o que que é isso? Roubaram as histórias em quadrinhos. A burguesada fedida roubou os gibis, roubou a ficção científica, roubaram tudo. Roubaram inclusive os filmes, que você se lembra que nos anos 80 você tinha no VHS trocentos milhões de títulos nas locadoras. Você ia na locadora e ia caindo de filme. Porque não havia TV a cabo, né? Você não tinha TV a cabo, você não tinha acesso a filmes, as distribuidoras traziam filme pra caralho. A pirataria ajudou? Claro que ajudou. A pirataria trouxe opções pra gente assistir. Mas em compensação, quando começou a entrar as distribuidoras oficiais, entrou a TV a cabo, o mercado foi minguando. Ou você vai numa locadora de DVD, né? Você tem filmes de péssima qualidade. E caros. Pra você comprar um DVD é 40, tudo bem, o VHS também era caro. Mas em compensação, você tem o torrent, que, porra, meu, eu não quero outra vida, eu baixo os filmes que eu quero, assisto quando eu quero, da maneira que eu quero, detesto aquela legenda daqueles legendas.tv, bando de moleque retardado dos infernos, semi-analfabeto, que fica colocando lá a qualidade é insubstituível, legenda de fulano, sincronia de cicrano, e que não sei o que, não sei o que, não sei o que, e quem se fode sou eu que tenho que ficar editando aquelas merda, tirando tudo, porra, é um pé no meu saco, mas eu faço, porque pelo menos eu tô assistindo um monte de filme legal. Eu baixei um filme da Finlândia, um filme bacana, eu jamais teria acesso pelo sistemão atual. Mas o que acontece é que a burguesia, eles roubam as coisas da gente, roubam os quadrinhos, quadrinhos populares. Eu vou citar só o exemplo do Sandman. O Sandman, quando abriu, lançava, era 5 conto, baratinho. Tinha em tudo quanto é canto. Você ia lá na biboca da casa do caralho, se tinha uma banca, tava lá o Sandman. Beleza, hoje não, hoje você tem que ir numa Fenac, você tem que ir numa Comics, você tem que ir numa Saraiva pra você achar uma reedição pela 283ª, terceira vez que eles estão reeditando aquela merda. E por R$90, por R$60, que é isso, cara? Livros de ficção científica como o Ubik, que saiu pela Argonauta, que você pagava baratinho, ou mais ou menos, bem acessível, 10, 15 conto, agora você vai pagar 30. Que a Aleph vai relançar o Ubik, um dos livros mais chatos e mais estúpidos do Kadik. Se bem que o Kadik, quase tudo que ele fazia era uma merda, as ideias dele eram fantásticas, mas puta, como o homem escrevia mal, né? É, também o homem era doente mental, né? Não sei que o pessoal via naquilo. Eu acho um saco o Kadik, uma merda. Mas é isso que está acontecendo agora. E o que vai ser da gente? A gente precisa começar o quê? Mudar esse pensamento nosso. Temos que mudar nosso pensamento. Nós temos que mudar nosso pensamento. Temos que mudar essa atitude. E começar a pensar em termos mais amplos, mais populares mesmo. Só que é foda, o vagabundo não vai querer abrir mão disso, porque ele tem o poder na mão, né? É o rei da bosta, ele vai estar feliz sendo babaquinha, feliz sendo idiotinha com seus amigos idiotas, lendo livros velhos. Tem o fato também dele ser uma pessoa que já está chegando no final da vida, na cabeça dele. Que eu tô com 44, eu não morri não, ô desgraçado, eu tô enfermo, tô bonitão. Mas a turma se acha bem porque ali ele vai ter o reconhecimento que ele não teve na infância, né, cara? Ele vai se fechar no seu grupinho, vai fazer fanfic, quando podia estar falando as coisas dele, ah, vou fazer fanfic, vai abaixando a cabeça, meu, esse cara tá morto, pra mim esse viado tá morto, morreu, tá morto em vida, porque o camarada que se fecha pro mundo, que faz ficção científica velha, mas também o que você pode dizer do Jean, coitado, né? Ele mora no Amapá, né, cara? Tá enfiado lá no cu do mundo, isolado. Tem que fazer ficção científica velha. Mas nós que estamos aqui nos grandes centros, eu tô em São Paulo, aqui no Ipiranga. Meu, eu quero modernidade, velho. Eu tô no terceiro mundo, eu quero saber o que tá rolando na Inglaterra, na Tailândia, nas Filipinas, no Japão, nos Estados Unidos. Já vi um site da Analog, já fui nas tranqueadas. Meu, graças ao forchan.org, que eu achei muita coisa bacana, muito quadrinho interessante. Muita coisinha de terror. Não tá rolando ficção científica, porque eu não achei ainda, mas eu sei que eu vou achar. Ou seja, a minha mente está sempre em movimento, tô sempre criando coisas novas. Vocês não querem nada novo, vocês são um bando de gente velha. E no pior estilo de velhice, aquele estilo na cabeça. Aquela velharia de cabeça que você se acha o certo, você se acha perfeito. Ah, é porque o brasileiro não lê. Olha o que o babaca vai dizer, que o brasileiro não lê. Aí você vai numa FENAC e não tem lugar para pôr livro naquela... Ah, mas na FENAC... Você vai em qualquer livraria, tem livro saindo pelo ladrão. Livro para tudo quanto é lado e o brasileiro não lê. O brasileiro não tem acesso à literatura, né? Porque a literatura é muito cara, é verdade. Mas dizer que o brasileiro não lê, vai na livraria então, o que é aquilo lá? É conversa? É ilusão? Os caras estão pondo livros de isopor para poder chamar atenção? Ô pedaço de imbecil? Ô babaca? O que acontece é que a literatura no Brasil tem esse preço alto, ela é muito elitizada, mas mesmo assim ela tende a crescer, né? E tá vendendo bem, uma molecada não lê nada. Como não lê nada? Harry Potter vendeu pra cacete. Senhor dos Anéis, olha o tamanho que é aquela merda daquele livro. Um catatau dessa idade. e não lê. Ah, mas foram fenômenos de mídia, foram de momento. Meu, você vê que o cara é ele tá tão derrotado, ele tá tão fracassado. Tudo é merda, só ele sabe. Você chega pra ele e mostra a verdade dos fatos, ele como é que você vai lutar contra um filho da puta desse, de uma ignorância tão descomunal? Eu faço isso com meu podcast, batendo um papo com você, trocando uma ideia. E falando em filho da puta, eu quero te chamar a atenção para uma coisa chamada charlatanismo, né? A legislação que reza sobre o charlatanismo, né, ela é muito dúbia. O charlatanismo, incultar, aconselhar, sugerir, recomendar, indicar ou anunciar cura, e que esta cura anunciada se refere por meio secreto ou por meio de alegadamente infalível. Se nós formos a ferro e fogo aqui no, na legislação sobre charlatanismo, fecha essas igrejas, né? O artigo 284, exercer o curandeirismo, né? Prescrevendo e ministrando, aplicando habitualmente qualquer substância, fazendo gestos, palavras ou qualquer outro meio, fazendo diagnósticos. Meu, a Universal devia estar fechada. 99% das religiões deviam estar fechadas, porque isso aí é tudo enganação, isso aí é charlatanismo. Porque tá quando anunciar uma cura por um meio secreto ou infalível. Qual é o meio secreto? Ah, eles, na hora eles disseram que é a Bíblia. Confunde-se o direito religioso com o direito à expressão, vira uma barafunda. E nessa, porque a legislação é uma merda, entra o que? O legislador corrupto, que deixa quieto. Ou então faz um negocinho qualquer para, né, para favorecer os humanos. É por isso que o Estado é inimigo. Porque o Estado, ele se verga aos interesses de quem está bancando. Por isso que os gringos andam armados. Você não sabe o que a mãe que o Estado vai fazer. De repente, não tem país mais fanático e alucinado por um golpe que os gringos. Você vê que eles meteram a bala na cabeça do Kennedy. Meteram bala no Luther King. Tem os motivos. Eles metem bala mesmo. Aqui todo mundo faz acordo, né? Todo mundo é pra roubar. Não precisa roubar muito. Eu roubo pouco, você rouba pouco, todo mundo rouba. Mas lá os gringos andam armados, porque eles sabem que o Estado é foda. Aqui nós sabemos que a picaretagem corre solta, mas não fazem absolutamente nada. Curandeirismo, charlatanismo, picaretagem, isso beira o estelionato, mas não pega nada, porque é religião. Falou de religião, tudo pode. É preciso, chegou um momento de a gente começar a reavaliar a serventia da religião. Pra que esta merda serve? Não, muita gente se salvou. Meu, você se salvou pela mentira? Pela ilusão? Ah, mas a pessoa queria, tudo bem, o que eu posso fazer? Você vê como as pessoas, esse pensamento é pra você enfiar a cabeça na areia, não é comigo, não é comigo. É covardia. O povo brasileiro não é medroso, não. É que boa parte das pessoas que controlam a mídia incutiram um pensamento covarde. Eu vou te dar um exemplo muito clássico de como a mídia é filha da puta e como a internet é maravilhosa, que só aqui que eu posso falar mal da mídia sem ser perseguido, sem ser antagonizado. Esse cara dessa menina Eloá, que teve lá em São Bernardo, Santo André, na casa do caralho, era daquela biboca toda. Obviamente foi um moleque louco, entrou lá e fez aquele fuá medonho todo, a polícia foi lá, deu aquela cagada, metendo bebê. Você está careca de saber, mas você veja como eles trabalham. Você pega lá no. O pior monstro da TV brasileira agora é o Datena, que ele chega com aquela. Isso não é jornalismo, negado. Né, jornalismo você informa. Mas mesmo na forma como você está informando, bonito isso, a forma como você está informando, a forma do formando, mesma maneira como você passa essa informação, ela vem trabalhada para te implantar algum tipo de reação emotiva. O fulano de tal, e não precisa de muita, não precisa criar nada, não precisa nem mentir, como fazia o falecido jornal Notícias Populares com o Bebê Diabo, que começou ali, viu? A corrupção da mídia, que já era grande, começou ali de vez. Eles começaram a soltar as lorotas a partir dali. Você vê, por exemplo, o camarada que, o fulano entrou com uma arma, pronto, isso é já um troço emotivo pra caralho. Mas eu gosto de pegar aquelas blitz da Polícia Federal, né, contra os pedófilos. Eles não dizem quem é o pedófilo, né? Eles não mostram a cara do sujeito e falam que houve. Ora, então ele pega um assassino da rua, mostra, mas não mostra esse aqui. Por quê? Porque é interesse, é plantado exatamente para te deixar indignado, para te criar um pensamento completamente averso à pedofilia. E eu não nego para você, a pedofilia é um negócio que tem que ter aversão mesmo. Não estou falando que é santo, que é bom, que é ruim, não interessa, eu estou falando isso. A pedofilia é um negócio, mas na compensação a pedofilia é uma doença, cara. É uma doença mental. O pedófilo tem que ser tratado. É a mesma coisa que o alcoólatra. O cara pega o carro, bate, mata a pessoa, tudo bem, vai responder seu crime. Mas se ele toma uma garrafa de uísque, como a minha irmã toma uma garrafa de uísque, porque ele é alcoólatra, é uma pessoa doente. Tem que ser tratada. Não é isso que manda todo o critério da humanidade, né, todos os conceitos humanos que nós temos, é tratar o doente. Não. A mídia incute em você, otário, toda esta merda de emoção. Você começa a condenar da maneira que eles mandam. No livro 1984, do meu amigo George Orwell, todas as vezes que os porcos, donos da fazenda, aprontavam alguma, vinham as ovelhas e repetiam o que eles faziam, né? A mídia é isso, um bando de ovelhas submissa. George Orwell é um gênio. Leia esse livro, A Revolução dos Bichos. O George Orwell é maravilhoso, ele definiu ali o que é. A mídia atende ao poder instituído. Atende ao poder, ela é submissa. É que nem o PSDB. O PSDB não é um partido de oposição, não. Ele é situação. Quem tiver no poder, ele vai. Ele vai, e a Globo é a mesma coisa. Por que a Globo é católica? Porque o catolicismo vai ficar aí eterno. Daqui a pouco vai acabar o Universal, mete uma bala lá no Edir Macedo, ele morre, acabou o Universal, né? Aí o pessoal vai cair matando nos negócios, vão desmontar tudo, aí a Record vai pro buraco, cada um vai pro seu canto, tirou sua grana e foda-se, ninguém vai acudir a ideologia do vagabundo. Ele morreu, acabou. E espero sinceramente que ele morra logo. Mas o que te interessa é todo esse esquema é feito para te manipular. Eu vou pegar o lance da pedofilia porque ele é interessante para ser debatido, porque ninguém fala a respeito. Então o Zé Roberto vai falar. No Japão você tem lá o mangá de Lolicon, né? Aumentou o índice de estupros de criança no Japão? É, né? Na Finlândia, na Noruega, na Dinamarca, mesmo na Alemanha, tem um monte de revista de menininha transando, aumenta, né? Você vai na França, tem lá um monte de gibi de personagens infantis transando. Isso significa que, né, aumentou alguma coisa, né? Por que então você não pode? Porque você é um macaquinho manipulado pela mídia. A mídia, como é que você pode deixar sua opinião ser guiada por um Fausto Silva, por um Datena, por um Ratinho? A tua vida está sendo guiada por esses caras, mano. E o interesse desses caras não é a verdade. Eles não querem que você melhore, nem que o país melhore. Eles querem grana. E eles vão buscar essa grana incutindo em você o vício pela emoção, né? Eles vão te vender aquela emoção fajuta. Veja aquele, olha aquele. Eles vão te vender indignação e com isso vão plantando sementes de desespero na sua mente. Meu, todo mundo faz isso, a Folha faz isso, o Estadão faz isso, todo mundo faz isso. Mesmo no Jornal da Gazeta aqui de São Paulo, que é um jornal todo assim, feito por velhinhos, né? Ou então na Bandeirantes AM, o jornal, gente, aquele bando de velho caquete, que o falecido Ferreira Neto chamava de Jornal da Tosse, né? Aquela coisa caquética, indignação, porque o governador isso, porque o prefeito aquilo. Mas quando o governador vai lá, e o prefeito vai lá, a primeira coisa que eles fazem é contar tudo com cheio de rapapés e salamaleques, e tratando o homem com todo respeito, todo carinho, que não sei o que, porque é papo furado. Papo furado, é conversa mole, mas que cola, porque você não tem formação crítica, cara. É por isso que a turminha da ficção científica vai pro sebo, se conforma, vai pegar coisinha véia e vai ficar aí bibibi, é porque não sei o que, e forma-se grupinhos e grupinhos de macacos completamente assustados. É o Fórum MBB, eles morrem de medo de mim. Não porque eu vou hackear o site, que eu vou derrubar o servidor, como fez lá aquele baiano fedorento do Charada. Ele derrubou e tá lá, amiguinho. Não, ele tem medo, sabe do quê? Do cara que vai se impor, que vai olhar ele na cara e falar, você é um merda. O medo deles é isso, de ser confrontado consigo mesmo. E você também é assim. Tanto que você alimenta esta porcaria de sistema de televisão. Você assiste anime vagabundo. Você assiste Naruto. E você assiste essas novelas ridículas que estão recontando a mesma história já há 20, 30, 40, 60 anos. É a mesma história. E você ali em cima. Você está trocando os atores, colocando lá umas vagabundas novas e uns viados novos. Mas é tudo a mesma merda. E você aí, que quer desfazer? O podcast de hoje é dedicado à nossa querida sobrinha. Eu não vou dizer o nome dela, porque ela é muito maravilhosa. O problema da minha vida, sabe o que é? Essas menininhas, só parece menininha linda, fofinha, mimosa, de 15, 16 anos, né? O problema é essa, ela é menor de idade e mora longe. Você vê que merda, né? Eu adoro essa menininha, ela é muito gente boa, ela também gosta muito de mim. Tem duas ou três outras também que me adoram, eu gosto de todas elas, são minhas amiguinhas, mas elas precisavam ser menor de idade. Podia ser um pouco mais velha, mas fazer, né, um agradecimento mais assim, mais íntimo, fazer mais um lésbico, assim que há 15, 16, 17, daqui a 3 anos faz 18 anos. Porra, eu com 44, 45, 46, vou estar com 47, já beirando 50, você tá louco? Se agora o Bilal tá difícil de levantar, tá ruim, meu amigo. Olha, esse pau tá murcho. Meu pinto só serve pra direcionar o xixi. Eu vou mijar. Eu vou mijar. Então aí puxa a pelinha assim. Aí vai. Mas pra levantar, meu amigo, tá difícil. Não tá aparecendo nada pra dar tesão ultimamente, né? Só meus livros, né? Ai, puta, que pariu. Eu fui lá na editora, falei com o editor. Não, você faz assim, eu quero um livro. Bom, fechei essa porra elementar, eu tive que juntar tudo de novo, tive que remodelar um monte de coisa da história, tive que refazer tudo, tô morrendo, mas pelo menos agora eu acho que tô no capítulo final, acho que agora vai, eu vou encerrar direitinho ali, vou fechar todas as pontas soltas, fiz anotação pra cacete, ficou muito bacana, ficou muito bonitinho, aí depois eu vou entrar no Estelar, deixa eu falar um pouco de mim, né, só falo do mundo, eu vou entrar no Estelar, o Estelar vai entrar em mim, ai que coisa boa começar a fazer o Estelar. E tem um terceiro livrinho lá pro meio do ano, que é muito louco, né? Isso eu não posso falar por enquanto, porque eu não fechei ainda com os camaradas lá, mas é meu primeiro produto licenciado. É o primeiro livro licenciado que eu vou fazer. E é de vampiros, lógico, não é o Estranhos Vampiros lá do Conde Boris e Valdete, não, isso é minha loucura, isso é meu. Esse é o primeiro livro que eu fui chamado, né, fui solicitado para escrever, que eu fiz tanta propaganda, só que até um amigo meu me chamou, vamos conversar, mas me mostrou lá o grupo de personagens, me mostrou a proposta dele, eu achei muito bacana, achei muito legal, e vou fazer esse livrinho, né, já contactei o editor, vai ser pela, não é pela Multifoco, é pela outra editora, uma editora que eu não posso falar por enquanto, que eu não assinei a papelada, como eu assinar, beleza. E o camarada lá gostou muito da proposta, o editor gostou muito, gente muito boa, cara muito legal, é mano mesmo, um dos raros editores que eu posso dizer que é mano, porque ele compreende a posição do autor, e eu como autor eu compreendo que ele tem que precisar vender, eu não sou daqueles autores que chega lá, ó, publica aí, pau no seu cu, eu vou fazer um vernissage de lançamento, vou chamar os meus amigos do clube de ficção científica e da Jedi Conks, vou chamar esse porra pra ver meu livro de ficção científica. Não, é que nem fudendo, meu, eu falei pra ele e falo pra você, se eu tiver que pegar meu livro e vender no farol da esquina, eu vendo. Se tiver que ir pra rua, carregar cartaz, fazer, meu, eu vou. Se tiver que ir em qualquer canto, eu vou, porque eu quero que o livro venda, porque ele ganha dinheiro, eu também ganho. Ele se levantando, eu também me levanto. Eu não sou aquele autor que fica lá com lançamento com balinha, com viozinho. Porra, e o filho da puta pra vender essa merda, ele fica com tarugo na mão? Não, isso é problema dele, é meu trabalho. Não, eu diagramo, componho, faço capa, faço tudo um pouco e quero ver a bagaça viabilizada. Se ele também não ganhar dinheiro, também eu paro, porque eu também estou errado. Eu não sou que nem o Fábio Iabo, não sou que nem o Nagado, não sou que nem o Peixoto, que eles lançavam os negócios. Ah, o público não me compreende. Não, eu quero compreender o público, é por isso que eu estou fazendo meus produtos dessa maneira. Quando o nosso autor parar... É o café da manhã. Quando o nosso autor parar... É leitinho. Quando o nosso autor parar de pensar só em si mesmo... Mas é difícil porque o brasileiro só pensa em si, né? Eu nunca vi povo mais egoísta que o nosso. Tive no Japão, tive nos Estados Unidos, tive na Europa, na França. O francês é foda. O gringo também é foda. O japonês é foda, mas aqui, meu, a gente não devia ser foda uns com os outros. A gente só é bonzinho com o estrangeiro. Se aparece qualquer estrangeiro, aí um chinesinho, a gente já trata melhor. Não, chinesa entra. Um boliviano te senta a bufeta. Mas se for, por exemplo, um estadunidense, pronto, já abre as pernas. Se é gringo, já dá o cu. Dá o cu, oferece a mãe, a filha, o pai, o filho, o Espírito Santo. Amém. É gringo, beleza. Mas aqui com a gente não devia ser assim, né, cara? Mas o que, que você vai te fazer, né? Tô tão conformado. Tô tão bonitinho. Valeu, turminha. Agradeço a todos pela sua atenção. Ô, sobrinha, vou dar uma porrada naquele leão, filho da puta, que é teu namorado, cuzão. Olha, eu não entendo essa molecada, né? Como é que consegue manter um relacionamento à distância? Ai, porque o amor, que amor, caralho. Sobrinha, não tem negócio de amor, sobrinha. Que bobagem, esse apego maluco seu. Gosta do cara, fica com ele, mas tem a mente aberta para outras coisas. Não eu, tô falando de mim, porque eu não tenho nada. Tô tudo cansado, eu moro longe. Mas pra outras coisas, pra outros relacionamentos. Ai, porque nem sei o quê. Eu acho, no fundo, que essas meninas têm tudo medo de viver. E o medo, eu nunca vi um momento no Brasil tão cheio de medo. Parece que estamos nos anos 70, né, 73, todo mundo com medo, não podia falar alto, não podia não sei o quê, que os militares pegavam, arrebentavam, não sei o quê. Hoje não tem militar. Ninguém vai te prender, arrebentar, não sei o quê. Mas sabe o que você tem? O medo implantado pela mídia. Quem colocou medo em você, me diz, você tem medo de fazer qualquer coisa. Tem medo de ser contra. Ai, vai ter processo. Ai, que não sei o que, que vão pensar de mim. Meu, foda-se, cara. Foda-se, meu. Você tá muito prisioneiro, cara. E eu também tô um pouco na prisão, porque eu não sou de ferro também. Tem medo de na minha outra, também tá no cu. Mas é preciso dizer não, turminha. Diga não. Diga não você também. Um abraço.